Caralho. Caralho, puta barulho. Ai. Testando, testando, alô, alô, testando. Cara, eu tô muito puto, cara, eu tô muito puto. Primeiro eu vou começar, né, porque ontem eu gravei, né, um podcast. Eu tava gravando, né, o podcast e, cara, eu gravei uma hora do podcast. Nossa, tá escutando um barulho de fundo? Se estiver escutando, foi mal aqui. O desgraçado do vizinho que tá com a porra de uma máquina aqui. Enfim. Ontem, cara, eu gravei um podcast de mais de uma hora, cara. Uma hora e dez. Foi o meu primeiro podcast que chegou a uma hora. Putz, foi muito bom, cara. Foi muito bom. Eu gravei, foi fluido e tal. Putz, tá muito foda, cara. Tá muito bom. Só que eu perdi a gravação, cara. Eu perdi a gravação por causa do desgraçado do aplicativo. Que eu baixei aqui uns aplicativos pra gravar a voz. Tem o do próprio celular, né? Mas ele é, sei lá, limitado. Os aplicativos dá pra você mexer mais e tal. Aí tá, eu baixei essa desgraça desse aplicativo. E já tentei gravar outras vezes, já aconteceu esse problema outras vezes, né? Já até relatei aqui. Que você tá gravando, aí do nada chega um momento que o áudio estoura, cara. Do nada fica um chiado. Do nada, do nada. Sem ou mexer em nada, sem nada, sem nada. Do nada o aplicativo. Ele corrompe. Ele corrompeu o tudo. Acho que eu gravei o quê? Uns 15 minutos. E o resto inteiro, cara. O resto inteiro foi pro saco. Ficou tudo chiado. Eu tentei até salvar, né? O arquivo e tal. Tentei lá mexer no programa, né? Botar os efeitos. Tentei salvar de todo jeito, mas não consegui, cara. Tive que jogar no lixo. Tudo. Quase uma hora tudo jogado no lixo, cara. Putz, foi foda. E eu só vi isso depois que eu joguei no programa, né, pra dar uma editada e tal, básica. Eu coloquei lá, eu quando eu vi a faixa de áudio tudo estourado, assim, eu falei, cara, que é isso? Aí eu vi, tá tudo estourado, só o comecinho que pegou. Aí, nossa, cara, tentei salvar e tudo, fui ver vídeo no YouTube como salvar, fui em fórum pesquisar e tal, mas não consegui, cara. Perdi todo o programa. E, cara, eu fiquei muito puto. Fiquei muito puto, cara. Nossa, fiquei muito irritado. Já era de noite já. E, nossa, aquilo ficou me remoendo, sabe, cara? Eu fiquei muito puto, cara. Aí eu falei, ah, eu, sei lá, eu pensei em salvar lá os 15 minutos e tal, e cortar e falar. Eu pensei em gravar de novo e tal, só, e depois só juntar, mas sei lá, cara, não. Mosquito do caralho. Mas perde o negócio ali, sabe? Porque na hora que eu gravei, que eu tava naquele embalo, naquela vontade. Aí se gravar depois, sei lá, não rola, tá ligado? Não rola. Não fica, sei lá, um negócio natural. Aí, enfim, eu falei, ah, cara, só tenho aqui uns 15 minutos e tal, vou jogar fora, não. Vou gravar depois, né? Joguei fora. Falei, tá, beleza, não vou gravar mais. Aí, hoje eu tô gravando aqui a quarta-feira. E ontem, né, teve meu curso. E, sei lá, eu queria contar uns acontecimentos aí. Eu tava indo pro curso. E tal, eu tentei gravar no enquanto eu tava indo pro curso e tal, pra falar disso, do áudio lá que corrompeu. Só que ficava o barulho no meu passo e eu falei, vai ficar muito ruim isso aqui. Aí eu acabei nem gravando. Então, quando eu tava lá no ponto, velho, do nada, eu tava esperando o ônibus e tal, do nada, saiu uns cinco cachorros correndo assim, ladeira abaixo, os cachorros no pique, correndo. Tinha um pequenininho branco, tava correndo à frente, e os outros, né? Uns quatro lá, tava atrás desse cachorrinho. Aí eu pensei que tava tentando bater no cachorro, né? Ele estava lá correndo. Aí os cachorros tentavam ficar mordendo, o cachorro ficava afastando, correndo. Depois que eu vi que não, entendi tudo errado, porque os cachorros estavam tentando comer a cadela. Eu tava lá no ponto lá e os cachorros tentando montar na cadela lá. Uma desgraça. E cara, quatro cachorros atrás da cadeirinha, velho. Quatro cachorros. Os caras dando volta lá, subindo e descendo, o cachorro vinha correndo, os cachorros tentando ir atrás. E é foda, né, cara? Na mesma hora que eu vi os cachorros ali desesperados pra cruzar com a cadeirinha, eu lembrei, né, dos famosos gados, né? Dos caras que faz de tudo pra conseguir, né, comer alguém. E na mesma hora, cara, quando eu olhei isso, eu falei, cara, olha aqueles cachorros ali, igualzinho aqueles caras desesperados, sabe? Quando tem uma mina muito bonita, que fica lá cinco caras em cima da menina ali, um tentando dar ideia, um tentando chegar primeiro pra ver quem vai pegar primeiro, quem vai comer primeiro. E igualzinho, cara, os cachorros, sabe, ali desesperados ali, tentando cruzar com a cadelinha. Né? Só que os cachorros, os animais são instintivos, né? Os humanos também é extinto, mas. Né? Sabe como que é? A gente evoluiu, né, cara? E mesmo depois de ter evoluído, tem uns caras que agem como animais ainda, né? Os caras desesperados por sexo, por ficar correr atrás de mulher, tentar comer e tal. Até se humilhando, se rebaixando. É, só você vê no Facebook, tem um monte de páginas, até umas páginas que eu sigo lá. Que mostra esses caras, né? Que nem aqueles caras que fica pedindo desculpa. Ai, desculpa por ser homem. Ai, mulher, desculpa pelo machismo dos homens. E tal, esse negócio ridículo que você vê. Ficar se rebaixando. É o máximo. Porque na cabeça do cara, como que o cara pensa? Fala, né, as mulheres aqui tem aquelas famosas feministas que falam, ah, é tudo macho escroto, macho, masculinidade frágil, não sei o quê. Os caras pensam, essas mulheres aqui não gostam de homem. Se eu falar que eu odeio homem, ela vai dar pra mim. Aí o que os caras fazem? Os caras vão lá na internet, no Twitter e tal, em página, e fica, né, defendendo as mulheres pagando de escroto, esses negócios de gado, de imbecil. Caramba, desculpa por ser homem, desculpa, mulher, pelo machismo dos homens. Tem até um cara que eu vi, cara, numa foto lá na página postou. Um print da conversa que o cara mandou pra menina lá. Ela falou, desculpa, nossa, desculpa mesmo. É, menina, por quê? Cara, é muito escroto, cara. Dá até vergonha. O cara comentou, desculpa pelo que o meu sexo faz. Os caras vão na sua foto e comentam essas coisas fúteis. São um bando de animais sedentos por sexo, por atenção. Desculpa mesmo. Sabe, cara? E, tipo, o quê? Sabe por que você vai falar isso? Ficar defendendo, ficar escrevendo pra agradar feminista, agradar puta, cara. Ficar se rebaixando ali ao máximo. Ai, desculpa, homem é tudo merda, hein? Eu tenho vergonha de ser homem. Porra, cara. Sério? O desespero dos caras é até assustador, cara. Sabe, os cara faz de tudo, faz de tudo para tentar comer alguém, cara. Até se rebaixar, até ter os famosos feministas, né? Que os caras, aquelas ideias, eu sou homem, sou feminista, fica essas ideias só pra tentar comer a coleguinha aí da faculdade, da escola, cara. Sabe, os caras não tem honra, Quando tem honra nenhuma, sabe, cara? Os caras se rebaixam, fazem coisas absurdas pra tentar agradar a mulher, cara, tentar comer alguém, sabe? E, putz, cara, isso me deixa puto. Nossa, fico muito puto quando vejo isso, cara. Os caras comentando essas bosta. E tem um monte de páginas, só você pesquisar, é gado, é beta, esses caras. Ah, esse cara, puta, escroto demais, cara. E quando eu vi os cachorrinhos lá na rua, lá, desesperado, lá pra cruzar com a cadeirinha, automaticamente eu lembrei desses caras, cara, sabe, desesperado pra tentar comer a menina. Pra ficar se rebaixando ali só pra conseguir comer alguém, cara. Sabe, é muito ridículo, cara. É, só que todo mundo já foi beta alguma vez, né? O famoso carregador de bolsa, né, da escola, né? Que você carrega a bolsa da menina ali, você fica cheio de favor. Sabe, o cara fica perseguindo tudo que a garota pede, o cara faz, o cara fica fazendo favor, pagar de amiguinho e tal. Tudo ali, pô, esperando que um dia, né, a menina olha pra ele e fala, nossa, esse cara é legal, esse cara faz favor pra mim, esse cara conversa comigo, eu vou dar pra ele. Os caras ficam nessa esperança, sabe? Só que isso não acontece, cara. Isso não acontece. É, essa menina que você fica carregando a bolsa, que você fica fazendo um favorzinho, pensando que um dia ela vai olhar pra você diferente, vai querer dar pra você, vai querer ficar com você, não vai acontecer, cara. Enquanto você tá carregando a bolsa dela, ela tá lá conversando com os caras mais populares, os caras foda. Sabe, os maconheiros, né? Os famosos Zé Droguinha e tal. E sei lá, trouxão carregando a bolsa da menina, fazendo um monte de favor. Eu também era assim, cara, eu também era assim. Eu era o trouxão, né, que fazia favor e tal, levava a bolsa. Sempre quando as meninas compravam doce no intervalo e tal, ficava, chupava bala, comia salgadinho, essas porra tudo, cheio de papel. Elas comiam, não oferecia um. Aí depois que comia tudo, aí virava pra mim e falava, ah, por favor, ah, será que você pode jogar no lixo pra mim? Aí o trouxão, não, claro, daí, tá, tudo bem, levo, beleza. Quer que eu carregue sua bolsa? Eu levo também. Cara, eu era o famoso trouxão também. Graças a Deus, eu saí dessa fase. Saí dessa fase, eu sou universal, cara, eu sou superação. E sabe, cara, para de fazer isso, cara. Para de ficar tentando, sabe, agradar essas meninas e tal. Para de ficar se rebaixando, cara, sabe? Ficar se humilhando pra conseguir atenção, pra me igualar atenção, pra menina. Tentar fazer de tudo pra você ser notado pela menina, sabe? Para de fazer isso, cara. Entendeu? Se valoriza, mano. Entendeu? Se valoriza, cara. Para de ficar se rebaixando, se jogando embaixo ali, servindo como chão para elas pisar, sabe? Para com isso, cara. Se valoriza, irmão. Se valoriza. E é isso. Quando eu fico muito puto, cara, com isso. E também no ônibus, quando eu entrei, cara, tinha uma. Uma menina muito gostosa sentada ali atrás de mim, sabe? No Tem um ônibus, né? Você nunca pegou um ônibus, tem um ônibus, ele tem uma porta, você entra. Aí esse ônibus tem a porta lá, e tem a porta no meio, né? Tem a porta no meio, não é aquela porta nem atrás, a porta do meio. Aí eu sentei ali naquele banco que fica ali atrás da porta e tal. Aí atrás desse banco eu sentei, tem um banco alto, né? Dos dois lados. Aí desse outro lado tava sentada essa menina. Eu sentei ali, beleza e tal. E cara, ela. Puta, ela é muito gostosa, cara. Acho que ela tinha, sei lá. Não sei, olhando assim pra ela, parecia ter uns 16, uns 15, 17, não sei. Até uns 16. Mas é doido, cara, ela é muito gostosa. Quando ela saiu assim do. Quer dizer, eu nem reparei muito assim nela, sabe? Eu só entrei assim, olhei pra ela, falei, ah, tá, beleza, menina gostosa e tal. Sentei ali no meu lugar e tal. Fiquei ali ouvindo, né, meu podcast. Fiquei ali. Tentei ler, os quadrinhos da Walking Dead. Eu baixei um monte de quadrinhos da Walking Dead. Que eu tinha começado a ler, mas. Aí eu parei do nada e tô voltando a ler de novo. Porque a série tá muito foda e eu fui ler o quadrinho. Aí eu tentei ler num ônibus, né, não consegui e tal. Aí desisti. Fiquei só. Ali ouvindo e tal. Aí quando ela foi sair, que ela foi descer assim, olhei assim, cara, ela tinha puta peitão, velho. Sabe, gostosa assim, puta peitão. Saindo, olhei assim, caraca, velho, você é doido. E no lugar que ela morava, nossa, era horrível, cara. Horrível, puta buraco. Falando nisso, o lugar lá que o ônibus passa, cara, é um. Puta, parece que teve uma guerra lá, velho. Parece que teve uma guerra, porque é só buraco, velho. É só buraco. Sabe, é um lugar meio estranho, meio longe, assim, só buraco. O ônibus tem que ir lá, fazer o contorno lá, e depois que ele segue lá aí pro centro e tal. Puta, cara, a estrada é de terra, cheia de buraco, sabe? E o pior é que o motorista que pega essa linha, né? Ele é um japonês. É muito louco. O japonês é uma gente boa, só que ele é muito louco, cara. Ele corre demais. Cê é doido. Ele não tem pudor com o busão, velho. E sai a milhão e passa uns buracos, tá nem aí. Parece que tá carregando gado, carregando, sabe, bicho. Nossa, ele é muito louco, velho. É, só que ele vai rapidão, ele faz a linha dele é rapidão, velho. O cara passa que nem louco nos buracos, quase tomba o busão. Ele passou num buraco lá que é tipo uma subidinha assim. Só que, sei lá, tem tipo uma cratera gigante assim do lado esquerdo assim da pista assim. E quando ele passou, o ônibus balançou pra um lado, balançou pro outro, a poeira subindo. Eu pensei que ia tombar, velho, de verdade. Pensei que ia tombar. E o motorista não tava nem aí, ele passou só no buraco e tal, balançou um pouco. Meteu o pé, sentou o pé, velho. O bicho é louco demais. E puta, nossa, estrada de terra aí. Tá seco aqui. O motorista correndo, aí sobe aquela poeira. O ônibus fica cheio de poeira. Você não consegue respirar direito. Nossa, cara, é horrível, velho. É horrível. É horrível isso. É, mas tinha essa mina aí, essa gostosa aí. Eu até pensei, eu falei, cara, eu vou pedir o WhatsApp dela qualquer dia desse. Só que, sei lá, eu falo isso na hora ali, falo, tá, semana que vem eu peço, semana que vem que eu ver ela aqui de novo, eu vou lá e converso com ela, peço o WhatsApp dela, mas eu não vou, cara, não vou, sei lá, eu sou um covarde, eu sou um bundão. Eu fico ali pensando, nossa, caraca, gostosa, gostei dela. Semana que vem eu vou falar com ela, vou pedir o WhatsApp dela. Aí chega semana que vem eu não faço nada. Eu só olho pra ela ali e falo, devia falar com ela, mas eu sinto ali e sigo o meu caminho. Sabe, sei lá, não sei, cara, eu sou. Não sei se é medo, é vergonha, não sei o que eu tenho, sabe? Sei lá, chega na hora ali e falo, caraca, eu quero falar com ela, mas não sei, tem alguma coisa que me prende, sabe? Que eu não consigo ir lá e. Sei lá, e falar com a menina, sabe, cara? Puta, é horrível, é uma merda. Eu me sinto um bosta, sabe? Eu me sinto um fracassado, sabe? Fico pensando comigo e falo, caraca, velho, você não consegue conversar com a menina, velho. Você é um bosta. E é, nossa, cara, é horrível. Sabe, eu tenho vontade ali, eu quero ali falar com ela, quero conversar, quero chegar nela e tal. Só que eu não consigo, alguma coisa me impede, sabe? Alguma coisa me trava ali, cara. Chega na hora ali que eu falo, não, vou levantar agora e vou lá falar. Eu falo, se eu chegar lá e me der branco, sei lá, o gaguejar, não saber o que falar, entendeu? Vou travar ali. Aí, esse medo, assim, que eu tenho, eu nem vou, cara. Vou falar, tá, foda-se, vou esperar aparecer uma garota aqui na porta da minha casa pedindo pra ficar comigo. É assim. Nossa, cara, é horrível a sensação, sabe? Você querer fazer uma coisa ali, querer chegar ali na menina, conversar e tal, mas você não conseguir por medo, por ser um bosta, sabe? É horrível, cara, é horrível. Enfim, ela saiu e tal do busão e beleza, motorista louco passando lá no buraco, aquela poeira desgraçada, você não conseguia respirar. Mas aí tava de tardezinha já, tava escurecendo. Aí o motorista, ele. Putz, esse motorista é um anjo, ele foi daí e apagou as luzes, cara. Apagou as luzes do busão. Sabe? Aí como já tava de tarde, tava escurecendo. Ali o busão escuro. E tal, nossa, ficou uma delícia, sabe? Eu pensei em dormir, mas eu fiquei com medo de roubar meu fone. Esse fone aqui sem fio, né? Ele grandão assim. Eu falei, sei lá, vai que eu tô dormindo aqui. Alguém quando sair, pega da minha orelha e corre. Minha paranoia. Aí eu nem dormi, mas nossa, cara, ficou um. Nossa, ficou um clima gostoso, sabe? Parecia. Eu até me imaginei ali numa série, sabe? Aquele capítulo de série que mostra ali o personagem no ônibus, aí depois a câmera vai se afastando, mostra o ônibus seguindo o seu caminho. Nossa, cara, foi um. Puta, naquela ali foi um clima maravilhoso. Ficou muito bom, cara. Só que também, nossa, cara, eu odeio que essa linha que esse ônibus pega, tal, ele vai nesse buraco aí, tal, volta, faz o contorno. Aí no caminho pro centro, ele passa lá num bairro. Que é uma favela, cara. O bairro lá é uma favela. Sabe? É uma favela, sabe? Um monte de casas assim, em cima da outra e tal. Algumas casas na capada. É uma favela. E. Nossa, cara, esse lugar é. Puta, mano, é uma raiva. É cheio de nóia, velho. Porque agora, né, tá. É normal, né? O ano começou e tal. O pessoal estuda, não sei o quê. E essa hora é o período lá que o estudante pega o ônibus, né? Só que, cara, é só nóia, velho. É só nóia, é cheio de nóia. É aqueles cara com boné pra trás, aqueles cara com camisa de time. Sabe, com sobrancelha cortada, sabe? O cara se achando o pico, o pá. Aí, puto, o ônibus vai cheio de nóia, cara. Cheio de nóia, é uma desgraça. Aí o pior pra piorar, nem, não é nem esses nóia, cara. Porque se fosse só os nóia, beleza, tranquilo, tá? Os nóia lá, os caras ficam lá atrás e tal, beleza. Mas o que me deixa puto, cara, é que esses nóia, eles não se contentam. Isso é só nóia. Os caras tem que o quê? Tem que ficar escutando funk. E, cara, sério, eu não entendo isso, cara. Sabe se você que tá escutando isso aqui, você é um funkeirinho aí, você é um funkeiro, você gosta de ficar escutando ali funk ali no fundo do busão, né? Com seus amigos zoeira e tal. Cara, por que você faz isso? Cara, eu não entendo porque funkeiro fica escutando. Coloca música alta pra escutar no fundo do ônibus, cara. Eu não entendo. Ninguém quer ouvir isso, cara. Ninguém quer ouvir essas merda. Ninguém quer ouvir essas bostas, essas músicas, entendeu? Você não vê sertanejo fazendo isso. Você não vê o cara que curte sertanejo, vai lá atrás e coloca lá um. Sei lá, um Cristiano Araújo, sei lá. O cara fica escutando lá. Você não vê um cara que gosta de rap, vai lá no fundo do busão e fica lá escutando um rap lá, fica escutando um Tupac, um Racionais. Você não vê cara que gosta de eletrônica, mas no fundo do ônibus fica ali escutando ali um música eletrônica. Você não vê, cara, sabe? Você não vê isso, você só vê com funkeiro, só funkeiro, cara. O funkeiro não, ele chega lá no. Ele entra no ônibus, vai lá pro fundão, né? Senta lá e liga a porra daquela caixinha de música. E fica lá escutando. Ah, tu, tá, tu, tu, puta, cara. Cara, é. Sabe o que dá vontade, cara? Sabe o que dá vontade de quando chegar esses funkeiros e ligar essas porra dessas músicas, sabe? Se levantar, chegar ali na cara deles ali e meter bala, velho. Sabe? Chegar ali no fundo do ônibus e metralhar todo mundo, velho. Isso que dá vontade, sabe? De matar tudo aqueles funkeiros. Nossa, eu até penso, sabe? Os caras estão tá escutando funk lá, zoando lá, falando mal, falando um monte de bosta lá. Aí eu levanto do meu banco. Né, abro minha mochila, tiro um fuzil e metralho todo mundo, velho. Todos os funkeiros. Entende? Porque, cara, eu não entendo, velho. Ninguém quer ouvir essa bosta, cara. Ninguém quer ouvir essas músicas. Entendeu? Compra porra de um fone. Em vez de comprar caixinha, compra porra de um fone. Sabe, cara? Ninguém quer ouvir essas bosta, cara. Sabe? O pessoal ali tá, sei lá, tá indo trampar, tá indo fazer curso. O pessoal, sei lá, tá indo sair, tá indo comer. Ninguém quer ouvir essas bosta, cara. Ninguém quer ouvir os caras falando besteira lá. Vou comer, sei lá, vou foder. Ninguém quer ouvir isso, cara. Não, aí dá raiva, porque. E o pior é que os caras nem respeitam, tá ligado? Tem idosa no ônibus, tem criança, cara, no ônibus. Os caras ouvindo aquela. Tá, vou comer, não sei o quê. Sabe, com criança, com idosa. E. Puta, cara, é uma bosta. Não tô falando aqui que eu sou respeitador e tal. Mas, pô, consciência, né, cara? Com criança no ônibus, idoso. Tá bom, você tem um bom senso, né? Sei lá. Não escutar essas bostas. E. Sei lá, os caras querem fazer rave dentro do ônibus. O cara quer que todo mundo escuta. Quer que todo mundo veja. Ele fica. Acho que. O cara quer atenção. Esse cara que. Quer funk, esse cara quer atenção, esse cara quer colocar, quer sentar ali no fundo, quer colocar uma música alta pra se sentir foda, pra falar, aí gente, eu sou funkeiro, hein, escuto música alta, hein, eu sou foda e tal. Acho que é isso, os caras querem atenção, porque não é possível, cara. E o cara pensa, ah, vou colocar aqui a música alta porque eu sou foda, porque todo mundo vai gostar, todo mundo quer ouvir. Não, ninguém quer ouvir essa bosta, seu merda. É por isso que ninguém gosta de funkeiro, cara, por isso que todo mundo quer que funkeiro morra, por isso que ninguém gosta de funkeiro, cara. Você não vê gente com preconceito com quem curte rap, com quem curte eletrônica, com quem curte sertanejo. Não, sertanejo aí também já é demais. Mas o maior preconceito é ser contra o funkeiro, cara. Ninguém gosta de funkeiro. Todo mundo quando vê um grupo lá de, sei lá, três funkeiros ali na rua, atravessa, vai pro outro lado da rua. Entendeu? Tranca a porta do carro. Guarda o celular no bolso. Porque ninguém gosta de funkeiro, cara. Funkeiro é tudo merda. Entendeu? E também, esse busão, cara, esse busão foi lotado. Esse ônibus foi lotado, cara. Parecendo uma sardinha. Lotado demais. Você é doido, nunca vi tanta gente, velho. Faz tempo que eu não vi tanta gente assim junto. O ônibus foi lotado, cara. Apertado pra caralho. E sentou um velho do meu lado. Que sei lá, esse velho era meio estranho, velho. Esse cara é meio estranho. Né? Sei lá, eu tava. Eu sento ali do lado da janela. Eu sempre sento do lado da janela. É, aí eu fico lá olhando pra rua e tal, olhando as casas, as pessoas ali, olhando pra rua. Então, olhando pra rua assim, então. Aí no canto de olho, sabe? No canto de olho, na visão periférica ali. Fico olhando no canto de olho, sei lá, parecia que tava olhando pra mim, velho. Ele ficava assim, olhando, ele olhava um pouco. Aí ele olhava pra baixo pro celular, ele olhava um pouco pro lado. Sei lá, ele podia estar olhando pra janela, né? Também, mas não sei. E também teve uma hora que ele guardou assim o celular e ficou olhando pra baixo assim. E parecia que ele tava olhando pra minha perna, cara. Um pouco bizarro, sabe? Sei lá, eu tava de bermuda assim. Aí parecia que ele ficava olhando pra minha perna e tal. E depois eu olhava pra janela, parecia que ele tava olhando pra mim. Eu olhava pra baixo, olhava pra minha perna. Nossa, cara, foi bizarro. Fiquei desconfortável. Você tava pra sair dali, velho. Sabe, o velho ali olhando pra minha perna e tal. Sei lá, foi meio estranho, cara. Eu tava rezando pra aquele cara descer. Falei, puta que pariu, como é que esse cara desce nesse próximo ponto? Aí desceu um ponto lá pra frente, sentou a menina do meu lado e tal. Enfim, assim foi seguindo. E uma coisa também que eu fiquei. Sabe, depois de tudo isso, cara, eu. Como já tava de noite e tal. O ônibus tava indo lá, ouvindo lá o meu fone lá, ouvindo lá o meu podcast. E olhando pra janela assim, cara, eu vi o meu reflexo na janela, sabe? Quando você tá no ônibus, olha assim, você vê o seu reflexo na janela. E eu vi o meu reflexo na janela, sabe? Todo corcunda. Entendeu? Que eu sou meio corcunda, assim, cara. Eu tento manter a postura reta, mas sei lá, eu tomate, sabe? Aí eu sentado ali no ônibus, eu olhava pro meu reflexo, me via ali todo com corcunda, velho. Eu tentava me arrumar, tentava ficar ali certo e tal. Aí passava um pouco, olhava de novo, tava corcunda de novo. E, nossa, tudo. É todo torto, sabe? Todo corcunda. Deitado, encurvado assim no banco. Puta, eu me senti, sabe? Me senti um bosta, cara. Me senti um merda ali naquela hora. Você olha pra você, assim, você todo corcunda ali, todo fudido, sabe? Sem dinheiro, não tem uma namorada, não tem um trabalho, desempregado. Entendeu? Ali num ônibus, assim, num. Um curso, sabe, tudo ali corcunda, tudo fudido, sabe? Nossa, cara, eu me sentia ali um bosta naquela hora, sabe? Eu olhava assim pra mim, eu dava vontade de pular pela janela, entendeu? Abrir a janela ali do busão e pular, cara. Sei lá, ou descer ali num qualquer ponto ali e deitar na rua. Não sei, sabe? Puta, cara, eu me senti um bosta, sabe? Me olhando ali todo torto, corcunda ali. Isso, nossa, foi. Nossa, horrível, cara, sabe? Você se sente ali, às vezes numa hora você tá bem, você tá ali de boa e tal. É porque esse ponto de sentimento, né? Uma hora ali eu tava no busão, via gostosa, fiquei ali animado e tal. Depois no outro momento eu já tava ali, olhando ali, eu todo torto ali no reflexo, me senti um bosta, sabe? É uma mistura de sentimentos. Semana passada eu tava mal bem, eu tava tranquilo, sabe? Acho que eu tava indo bem, essa semana já tô. Então, uma bosta, já tô me sentindo um lixo de novo. Sabe? Sentimento de. Nossa, cara, horrível! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Até parar de falar isso, senão eu vou ficar aqui me lamentando aqui. Também, assim, uma dor nas costas do caralho, sabe? Sentado ali, aquele ônibus, sei lá, mó ruim, cara. Vou levar um almofado, colocar no assento. É uma dor nas costas, sabe? Nossa, horrível, cara. Tava morrendo ali, da vontade de deitar ali no chão, porque eu acho que eu me senti melhor. Ó, o avião passando. Enfim, esse foi meu dia de ontem. Eu não fiz nada. Hoje também não fiz nada. São 3 horas da tarde. 3h40 da tarde, numa quarta-feira. Eu tô aqui sem fazer nada. Entendeu? Devia, sei lá, tá fazendo um curso online, tá trampando, devia, sei lá, tá saindo, me divertindo, fazendo qualquer coisa. Eu tô aqui em casa sem fazer nada. Puta, me sentindo um lixo, cara, sabe? Não pior que não consigo emprego, sabe? E tô de uns bicos aqui, fudido. Falando em bico, cara. O bico que eu falei semana passada que eu peguei, né? Que eu comprei o fone. Depois meu pai apareceu com o bico lá, já era, não tem mais. E o cara falou, não, deixa saber, não deixa aí e tal, não vou fazer. Esse dinheiro não vou ter mais e tal. Aí, nossa, é horrível, sabe? Tava contando com o dinheiro e tal, e nossa, cara, que bosta. E pelo menos já tá perto do dia 5, né? Hoje é dia 5, não sei, hoje é 4, sei lá. E eu vou receber meu pagamento, mas não vai dar pra comprar um microfone. Não vai dar pra comprar um microfone, vou ter que comprar semana que vem. É pra pelo menos deixar desse problema aqui, dessa merda desse aplicativo de ficar fudendo meu som, cara. Quero comprar a porra do microfone logo, só mês que vem. O bico já era, vou ter mais esse dinheiro. Tava querendo sair, eu ia assistir, né, John Wick e tal, mas não vou mais no cinema. Porque não tenho dinheiro, sei lá, eu assisto na internet depois que sair. Agora eu quero comprar outras coisas e tal. E, ai, nossa, tá meio deprimente aqui, né? O papo aqui, sei lá, daí tá uma bosta, ficou deprimente do nada. Enfim. Acontece, essas coisas acontecem. E eu fui pro curso, né, e tal. Eu tô na última etapa, agora eu tô fazendo o PowerPoint, tô fazendo um curso de informática, né, e tal. E, cara, o professor ontem passou um. Ele falou lá no. Passou um trabalho, uma apresentação pra gente, né? Ele falou lá, apresentação e tal, ele falou dessa etapa da apresentação, como vai ser e tal. Aí ele explicou e falou, né, pra gente fazer ali a apresentação com o tema de turismo, né? Pior tema, turismo, cara, não entendo nada de turismo, sei lá que é turismo. Aí ele falou, tal, passou lá o tema de turismo e tal, falou pra gente ir lá montando, beleza. Aí, na aula passada, semana passada, né, o professor entrou no PowerPoint lá, ensinou o básico, né, ensinou lá, né, caixa de texto, você pintar o fundo, você colocar a imagem, recortar a imagem e tal, fazer ali, montar um slide, não sei o quê. Mas ficou só nisso, sabe, ficou só mostrando a imagem lá, você monta a imagem e corta e monta ali o fundo, pinta o fundo, faz um meio com cartaz ali e tal, beleza. Aí essa semana... Agora, né, que foi ontem, ele passou, né, a apresentação sobre o tema turismo. E tal, ele falou, faz aí, monta aí a apresentação. Aí, né, eu peguei e falei, tá, vou fazer a apresentação. Aí já fui lá no Google lá, pensando o que é turismo, né, o conceito de turismo, né, os tipos diferentes de turismo e tal, como turismo arrecada. Fui montando, né, primeiro aqui no meu caderno lá e tal, fui anotando os temas, depois eu ia lá e montava. Aí, então, enquanto eu tava pesquisando lá, todo mundo pesquisando, tem um cara que senta do meu lado, que ele entrou há pouco tempo no curso. Um cara sentado do meu lado, eu olho assim ali pra tela dele. E o cara só tá pegando umas imagens. Ele foi lá no Google lá, pesquisou turismo. Foi lá nas imagens, salvou umas imagens e começou a colar ali. Montou ali, abriu uns 10 slides e só colocou ali. Sabe, turismo, aí embaixo ali, turismo Brasil, sei lá, e colocou um monte de imagens de turismo, de cidades, os caras fazendo turismo. Aí eu olhando assim, eu falei, caraca, velho, que cara burro. Sabe, porque o professor falou, monta aí a apresentação, o cara tava colocando um monte de imagem, nada a ver, sabe? Eu falei, cara, como que você vai apresentar isso aí? Isso aqui é apresentação, você tá montando aí? Mas não falei pra ele, só fiquei pensando, né? Falei, não vou falar nada pra esse cara. Aí ele montando ali. Acho que ele se tocou, né? Ele tava assim, montando um monte de imagem e tal. Eu tava escrevendo e tal, tava tentando montar. Acho que ele olhou ali pra minha tela e tal, e deu uma olhada assim de canto. Ele olhou assim e tal, olhou ao redor. Aí sim, ele excluiu tudo lá e começou a pesquisar, escrever lá o que é turismo e tal. E, sabe, eu fiquei impressionado com a burrice do cara. O cara não sabe montar uma apresentação, velho. Sabe? Porra. O cara começou a colar um monte de imagem, nada a ver, sabe? Montou ali, abriu uns 10 slides, começou a colocar umas imagens, nada a ver, sabe? Sei lá o que o cara tava pensando. Não sei. Cara, tem muita risada interna ali. Tem muita risada interna. Então, agora eu vou ter que fazer um trabalho, montar uma apresentação sobre turismo e tal. Ainda bem que a sala lá não é lotada, né? Não é lotada, não tem muita gente. Sei lá, tem acho que 7 pessoas, 7, 8, 7 pessoas lá no, na sala ali. São pouquinha pessoas ali no curso e tal. Então ali a apresentação é mais de boa, né? É diferente da escola, né? Que na sala ali tem uns 30 alunos, né? Nossa, cara, eu odiava a apresentação na escola, sabe? Quando o professor chegava ali e passava a apresentação. Ó, vocês vão apresentar sobre tal tema. Nossa, cara, eu odiava aquilo. Eu tinha vontade de matar o professor. Sabe? Porque eu não gosto de falar em público, assim. Eu tenho, sei lá, eu sou mais vergonhoso, assim. Eu não gosto, cara, de ficar na frente ali de um monte de pessoa e falar, sabe? E o professor passava isso, a sala lotada aí. Nossa, era horrível. E no dia da apresentação, eu torcia, sabe? Ficava torcendo de verdade. Ele ficava, nossa, tomara que todo mundo falte, tomara que chove, tomara, sei lá, alguém morra. Sabe? Eu queria de tudo ali pra ninguém ir. E geralmente, assim, nas aulas não ia muita gente na aula normal, mas na apresentação todo mundo ia, porque valia ponto, né? Na apresentação todo mundo ia, cara. Eu ficava puto, sabe? Quando via aquela sala lotada. Aí, nossa, eu tinha que ir lá na frente, falar, pra todo mundo e. Nossa, uma vergonha, cara, puta merda, sabe? Pior quando tinha. Nossa, tinha um aluno, tinha um cara lá. Eu acho que vou falar o nome dele, não tem problema, né? Elias. Que ele era. Era um cara mais solto, assim, ele gostava de falar e tal. Não era aquele cara popularzão, né? Mas. Ele era mais solto, gostava de mais extrovertido e tal, gostava de falar. E toda a apresentação, cara, ele era aquele babaca que fica perguntando, sabe? Se tá Nossa, cara, tem uma coisa que eu odiava, além de apresentar, é quando alguém perguntava. Não precisa perguntar, cara, sabe? Ouve ali o que todo mundo tem pra falar da apresentação, né? Termina ali, você bate palma, o pessoal senta, você vai, apresenta, acabou. Sabe? Não, você vai apresentar, o cara fica perguntando, mas então, como que é isso aqui, tal, isso aqui, o que significa? E nossa, eu odiava esse cara, sabe, cara? Ele ficava prolongando a apresentação, e ali, a vergonha do caralho de ficar na frente ali da sala. E por que isso, cara, sabe? Porque tem essa coisa de apresentar, velho, sabe? Antes o meu professor falava, não, é pra acostumar vocês e tal, não sei o que, mas tá, cara, beleza. Isso aqui ninguém gosta de apresentação, entendeu? Não, mas aqui é pra preparar pra vocês, porque na faculdade tá, não tô na faculdade, eu tô na escola aqui, não quero fazer essa bosta. Sabe, não precisa me acostumar. Se chega na hora lá, eu faço. E tinha uma professora que eu odiava ela. Não, eu odiava, não, eu gostava dela. Ela era uma professora muito boa de artes. E todo o começo de bimestre, ela fazia tipo uma roda. Eu pegava todo mundo da sala, fazia a gente fazer uma roda, né? E falar sobre a gente. Falar o que você aprendeu, o que você gostou da minha aula, se gosta do jeito que eu apresento, como você acha que eu devia fazer essa aula. E por nada era legal, sabe? Porque mudava, não ficava aquele negócio monótono, monótono, sabe? Que o professor entra. Passa a lição, você copia, dá pra ele dar visto, senta ali e fica lá o resto da aula. É um negócio legal, só que eu não gostava, odiava, sabe? Porque. E aquela sala toda, você fazia aquela roda. E você tinha que falar sobre você, sabe? O que você aprendeu. Sabe? Nossa, era meio constrangedor, sabe? Cara, é horrível, eu odiava isso. E ela fazia, mas era legal por um lado, né? Porque todo mundo ali fazia, falava sua opinião, sabe? E ela, cara, essa professora de artes era a única professora diferenciada, sabe? Que passava um negócio diferente pra gente fazer. E era bem legal as aulas dela. Só que ela tinha umas ideias meio. Não, sabe? Meio tipo, professora, não, já é demais. Tinha até uma aula. Nossa, essa aí foi constrangedora demais, velho. Que ela queria fazer, sabe? Meio uma brincadeira e tal. Ela mandou todo mundo ficar de pé e escolher seu par, né? Tipo, sei lá, escolher um amiguinho e tal, fazer uma dupla. Aí, beleza, o que que tinha que fazer? Um, tinha que ficar, né, todo aberto, sabe aquela pose lá da. Aquela pintura, acho que é do Da Vinci lá, aquele homem lá, sei lá o que. Tinha que ficar meio aberto assim. E ficar de olho fechado. O seu colega tinha que ali e assoprar nas suas articulações, entendeu? Tipo aqui no braço aqui. Onde era dobrável no seu corpo, entendeu? Os dedos e tal. No braço ali. Aí tinha que assoprar bem devagarzinho. E se você sentisse, era pra você dobrar. Se você não sentisse, você ficava lá. Aí você ficava lá, aberto assim, a posição de T. Aí o seu amigo ia lá. Você ficava de olho fechado, seu amigo ia lá, soprava ali no seu dedo, na sua mão, aí você tinha que dobrar aí. Nossa, era. Meu. Nossa, cara, essa aula foi horrível, entendeu? Foi, nossa, muito constrangedor, cara. Foi. Só de lembrar, sabe? Não gosto de lembrar da escola, velho. Esses momentos, assim. Constrangedor demais, velho. Constrangedor demais. Mas, sei lá, era da hora as aulas dela. Enfim, Só queria falar sobre isso mesmo. Falar sobre esse dia de ontem. Agora eu tô, sei lá, eu tô me sentindo meio mal. Não tô mais tão alegre assim como eu tava na semana passada. Sei lá, eu tô meio. Não sei, sabe? É a mesma coisa, sabe? Eu vim aqui pra cima e tal, pra gravar aqui o podcast, ficar sozinho e tal, porque a minha irmã, né, tá lá em casa e eu odeio ela. Odeio ela. Odeio a presença dela. Odeio olhar pra ela. Odeio ouvir a voz dela. Então eu vim aqui pra cima e tal, pra ficar meio sozinho. E mexendo aqui nas coisas e tal, eu achei uma bolinha de ping-pong. Ping-pong? Não é ping-pong, é tênis, bolinha de tênis. Sei lá, eu passei por um momento meio louco porque eu coloquei aqui o meu fone, fiquei escutando umas músicas e tal. E fiquei jogando essa bolinha na parede. Sei lá, me deu vontade. Eu falei, ah, cara, vou jogar essa bolinha na parede aqui enquanto eu escuto uma música assim. Aí eu tava escutando Milionário José Rico. A Boate Azul. Nossa, essa música é muito foda. Sabe, eu jogando aqui a bolinha na parede e tal, escutando essa música. Sabe, veio aquele um momento meio louco, sabe? Sei lá, veio um sentimento meio. Sei, meio louco de. Não sei, cara, sabe? Sei lá. Sei lá, foi um momento ali meio louco, parece que eu saí de mim, sabe? Foi mal, hein? Foi um momento meio louco. E fiquei aqui meio pensando, sabe? Meio louco. E falando nisso, só pra terminar aqui. Ontem, né, eu fui assistir The Walking Dead, né, a última temporada, o último episódio da nona temporada. Puta, essa nona temporada do The Walking Dead, cara, foi. Nossa, foi muito foda, cara, sabe? Sussurradores. Nossa, essa temporada foi boa, cara. Essa temporada foi sensacional. Não teve um episódio chato, cara. Não teve um episódio que eu falei, tá, esse episódio é meio merda. Não, todos os episódios dessa temporada foram fodas, cara. E eu tava assistindo esse último episódio, né? Beleza, assisti. Foi muito foda. Acabou a temporada. E isso era umas 3h40, alguma coisa assim. 3h30. Aí eu terminei de assistir, gostei pra caralho. E eu fui lá na internet. Vi o que as pessoas tava achando, a opinião das pessoas também, né? Aí eu tenho um grupo que eu sigo lá no Facebook. De The Walking Dead, que sempre quando acaba um episódio eles colocam uma enquete lá, eles, na opinião deles, falam o que a gente achou e tal. Aí eu fui lá ver a opinião das pessoas e blá blá blá. Aí, beleza, eu saí ali e fui dar uma olhada no Facebook rapidinho, né? Só pra dar aquela rolada básica. Aí eu cliquei ali na página inicial pra ir mudar e tal. Aí a primeira coisa que veio ali foi um post ali do. Que eu sigo Sociedade Primitiva, né? O Hernani, do Sociedade Primitiva, com um podcast muito bom, recomendo aí. E foi ele postando ali, falando e recomendando um podcast de um cara, né? Falando, dá uma chance pra esse cara é muito bom. Aí eu falei, ah, tá, beleza, tô aqui, vou escutar, beleza. Cliquei ali, foi pro YouTube lá. O nome do podcast do cara é Nerocast. Pelo que eu me lembro, eu acho que é isso, Nerocast, alguma coisa assim. Aí tal, esse cara falando e tal, ele tá falando sobre relacionamento e alguma coisa assim. E é beleza, eu deixei ali na aba ali, fui, voltei pro Facebook, fiquei ali olhando algumas coisas e tal. Aí nisso que eu tava na sala, sozinho, né? Isso já era umas 4 horas, e as luzes tudo apagadas, né? Aí eu ouvindo esse cara, sabe, ele tava falando assim meio baixo e tal, parecia que tava gravando assim de noite, não querendo incomodar ninguém. Falando meio baixo, assim, calmo e tal, falando umas loucuras lá. E nessa hora, cara, eu comecei a ouvir coisas, sabe? Não tô falando que é fantasma, sabe? Não é isso, mas é coisa da minha cabeça mesmo, sabe? Eu tava escutando esse cara e falando assim, meio baixo, meio calmo, assim. Ali mexendo no Facebook, tudo apagado. Eu comecei a ouvir, sabe? Parecia que tinha uma coisa pingando atrás de mim, sabe? Coisa assim, uma a pia pingando bem atrás de mim, assim, do sofá e tal. Aí eu olhei assim, nada. Tirei até o fone, nada. Eu coloquei de volta. Aí de novo senti que eu ouvi, sabe? Inconsciente, aquela coisa pingando e tal, sabe? Pingando. Aí parece que eu comecei a ver coisas assim no escuro, sabe? Aquela paranoia. Eu tava olhando a TV fica assim de frente, né? E no fundo, assim, atrás é a cozinha, né? Aí olhando assim na TV, a TV tava apagada. Olhando o reflexo da TV, parecia que tinha alguém na cozinha, sabe? Meio se mexendo assim, meio escondido assim. E olhando assim, parecia que tinha alguém ali abaixado. Aí eu olhei assim pra trás, não vi nada. Tudo apagado, aquele escuro. Aí eu voltei, olhei assim pra TV de novo. Parecia que tinha alguém ali, sabe? Se mexendo ali e tal. Aí nessa hora eu fiquei com meio com medo. Falei, cara, tô ficando louco ou sei lá, tem alguma coisa aqui. Aí acendi a luz, realmente não tinha nada, era só coisa da minha cabeça mesmo. E enfim, sei lá, acho que cara, eu nem lembro o que eu fiz, sabe? Sei lá, acho que eu dormia, não sei, mas sei lá, acho que eu tirei ali o podcast, desliguei ali o computador e tal. E fui dormir. E é isso, e assim terminou o meu dia. Foi assim que terminou meu maravilhoso dia. E bom, é só isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra acrescentar. Não, tem nada. É só isso mesmo. Enfim, já deu aqui. Caraca, 47. 47 minutos. Enfim, isso aqui tá bom já, né? Beleza, não tem mais nada pra falar. É isso aí, valeu e falou.